vais aceitar a derrota. Não vou mais ficar vivendo de ilusão. Não vou permitir que um Deus tão grande não se manifeste, não mude a situação. Já bati em tantas portas procurando ser feliz. Foram tantas tentativas e eu nada consegui. Venho aos teus pés na pior das condições. Por favor, Senhor, me ajude e estenda sua mão. Me dê forças pra seguir e me faz um vencedor. Os problemas em vitórias quero transformar. Já não temo o impossível, pois tu és Deus de poder. Tudo é possível ao que crer. Aceitar a derrota. Não vou mais ficar vivendo de ilusão. Não vou permitir que um Deus tão grande não se manifeste e não mude a situação. Já bati em tantas portas procurando ser feliz. Foram tantas tentativas e eu nada consegui. Venho aos teus pés na pior das condições. Por favor, Senhor, me ajude e estenda sua mão. Me dê forças pra seguir e me faz um vencedor. Os problemas em vitórias quero transformar. Já não temo o impossível, pois tu és Deus de poder.